Boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160 e que saudade que eu já tinha de dar estas boas noites a todos os nossos ouvintes. Estamos então de volta para a quinta temporada do Sporting 160, naquele que é o programa 200 deste podcast, que agora é transmitido em direto no YouTube e no Facebook também. Antes, obviamente, de irmos então aqui para todos os obrigadas e todos os temas do programa que temos, dar aqui as boas-vindas, obviamente, equipa Canha, não mexe ao nosso painel habitual. Pedro, bem-vindo, boa noite e, Boa noite. obviamente, quinta temporada, cá estamos. Boa noite. Pois, realmente já são 200 programas e é muito bom voltar sempre, longe se calhar de imaginarmos que iríamos chegar a uma marca tão significativa e muitas vezes brincamos no início que um dia, quando estivermos na quarta, na quinta, na décima temporada, e se calhar, olha, na vigésima, na trigésima, não sei se entretanto o coração aguentar até lá, mas está bem. Talvez tenha sido uma das pausas mais importantes também que fizemos no programa, pausa, pelo menos em termos de programa semanal, porque em termos de Patreon o João fez o favor de estar bastante ativo. Mas foi fundamental para nós, até porque os nossos últimos programas acabavam por já estar a entrar numa dose repetitiva, à falta, obviamente, de bons jogos do Sporting, de melhorias nos resultados, e acabou a temporada de uma forma que, embora não tenha sido uma novidade para nós, avisamos muitas vezes do que poderia acontecer. Mas foi uma pausa absolutamente necessária e hoje cá estamos de regresso para falar e para ajudar a construir um Sporting maior e cada vez melhor e a trazer convidados e pronto, e cá estaremos para falar todos os assuntos que tu vais lançar. E é o Sporting, pelo amor ao Sporting, cá estamos todas as semanas. João, boa noite, bem-vindo à quinta temporada. Já tinha saudades. Boa noite, Mariana, boa noite, Pedro, boa noite a quem nos ouve, quem nos vê. Já tínhamos aqui saudades, o Pedro já referiu um aspecto importante, que era realmente a pausa que estávamos todos a precisar, embora eu tenha tido menos pausa, por causa dos Patreons diários, mas Também és o também foi muito. ganhas mais. Claro, Desculpa lá. também é verdade. E por isso, por ganhar mais, é que tive que fazer os programas. Mas deu-me prazer, porque foi uma maneira, um conteúdo diferente e, portanto, que eu gostei bastante, que agora até estou a replicar, a fazer uma coisita com o Salviano no Vamos Falar de Fórmula 1, também foi umas manhãs, e portanto é um conteúdo que agradou a muita gente, que me agradou a mim, porque estávamos a comentar ali todos os dias as notícias e houve coisas engraçadas, e deu para perceber muitos meandros e muita gente me vinha contar muitas histórias, portanto, foi sempre bom. Em relação a quem nos ouve, aos patronos e a todos os nossos ouvintes, é bom estar de regresso. Espero que eles estejam bem, por causa desta situação também do Covid. E desde já mandar aqui um abraço solidário para todos os jogadores do Sporting que, infelizmente, testaram positivo, porque isto é mais que desporto, isto é a vida deles. E, obviamente, apesar de todos os cuidados que devem ter tido e que devem manter, e até refrescar as ideias em relação aos cuidados que o Sporting deve manter. Obviamente, isto tem um lado humano muito complicado, que é para as famílias e, obviamente, para o jogador. E acho que nós não podemos assumir que houve desleixo, mas porque é uma doença realmente nova e nem os cientistas nem os médicos sabem ainda todas as formas de contágio. E, portanto, acho que aqui um abraço solidário, porque não é fácil. E, portanto, para eles, um abraço solidário, e espero que recuperem rápido, fundamentalmente isso. Exatamente, principalmente esse último ponto. Antes aqui de avançarmos para os temas, e hoje são muitos, acreditem, porque nós estivemos parados e temos muitos temas para voltar aqui a pôr em dia. Deixar, obviamente, e reforçar o obrigado a todos os nossos patrões. Já são muitos que acompanham estas manhãs do Castro, já são muitos que cá estão todos os dias a ouvir. Quer a companhia que o Castro possa ter nestas manhãs, quer, obviamente, a opinião do próprio João, que é para isso que existe aqui o Patreon. Antes ainda de irmos ao tema principal do programa de hoje, agradecer também a todos aqueles que no último programa da temporada passada deixaram aqui a sua mensagem ao João, ao Pedro, a mim, porque, como disse o João e como disse o Pedro, é precisamente por termos este amor ao Sporting que cá continuamos. E vamos então ao programa. O jogo de apresentação do Sporting foi cancelado na altura por existirem 3 casos de Covid confirmados no plantel. Seria o primeiro jogo mais sério desta temporada, desta pré-temporada de Rubén Amorim, mas a sua primeira e obviamente foi cancelada aqui pela DGS. Pedro, compreende-se perfeitamente que o jogo tinha sido cancelado, mas a minha pergunta vai noutro sentido. Porquê só 1 hora antes do jogo é que o Sporting fez um comunicado oficial sobre o assunto? Está a falhar a comunicação outra vez? Pois, eu aí, em questões do protocolo com a DGS e se passam mais algumas coisas, não compreendo que já havia notícias cá fora que nem eram oficiais, eram notícias de imprensa italiana que já sabiam, porque é muito mais fácil, obviamente, um boato ou uma notícia ser passada para um órgão de comunicação social e logo comunicada do que propriamente a comunicação oficial. Para mim, não, esse ponto, sinceramente, vi muita gente a falar disso, da questão do tempo de comunicação do Sporting. Eu sei que estamos mal habituados e que as coisas normalmente demoram um bocadinho a ser comunicadas pelo Sporting, mas eu acho que nem esse nem foi, para mim, nem essa a questão. Para mim, o mais importante é o que levanta, o facto de um momento para o outro não ter jogadores. Por exemplo, o nosso adversário na primeira jornada, que vai ser o Gil Vicente, também não está com um conjunto de jogadores, e essa é que começa a ser a questão. O que me levou à procura daquilo que seriam as alterações no regulamento 2020-2021 da Liga, e fui ao site da Liga, e estive a ler o site da Liga e encontrei efetivamente lá uma explicação em que dizia que está tudo preparado para esta nova temporada de acordo com o protocolo que já estava definido na altura em que as competições profissionais regressaram. E fui ler e fui ver, e fiquei preocupado com algumas das coisas que lá estão. Eu percebo que a maior parte destas pessoas que estão nas cúpulas destas estruturas, seja da Liga, das federações, da UEFA, e seja que estes organismos que estão e que dominam, obviamente, todas estas competições, querem, obviamente, que a todo custo, dentro daquilo que é possível, que as competições avancem. E, portanto, estão ali definidas algumas regras, nomeadamente a questão de, eu vi na Liga, desde que para o nosso campeonato, desde que haja 7 jogadores, um capitão, um guarda-redes, assim, umas coisas. Pá, eu olho para aquilo e o que vejo é um desvirtuar de uma competição que para mim já não vai a todo custo. Eu custa-me um bocadinho aceitar, e por isso depois coloca-se a questão da DGS, e eu acho que a última palavra é sempre da DGS. Repara que para a semana, se o Sporting só puder ter 14 ou 15 jogadores, e o Gil Vicente ainda tem mais infectados, imagina o Gil Vicente que só consegue levar 14, supostamente, que nem completa o banco na totalidade. É, pá, tu tens que ter, quer dizer, de um momento para o outro, passas a ter... Já é difícil os clubes, obviamente, terem que definir planos de jogo com os jogadores que têm. E no nosso caso sabemos com algumas lacunas. Imagina um Gil Vicente, um Famalicão, um Boa Vista, e alguns até poderão estar melhor que nós, mas imagina clubes que têm alguma dificuldade em todas as posições. De um momento para o outro, há um jogo que tem que ser jogado com menos jogadores, na semana a seguir já... Eu percebo que as competições tenham que avançar e que as coisas tenham que continuar, mas se os casos de Covid são assim tantos, e obviamente é muito mais difícil controlar os 20, os clubes todos, os 8 clubes que estão na primeira divisão, todo o processo, todo o staff... Repara, eu dou sempre este exemplo, os desportos americanos regressaram e ontem regressou o que faltava regressar, digamos assim, que foi o futebol americano. Eu que sou um grande fã do hóquei no gelo, que acompanho com muita atenção o hóquei no gelo, o hóquei no gelo é o único desporto atualmente, sim, entre tantas outras coisas, mas o hóquei de gelo eu gosto bastante, e por exemplo, não tem, até agora não teve nenhum caso de Covid e não há nada que esteja. Eles adotaram um método que é conhecido pela bolha, há ali um conjunto de bolhas que estão definidas, mas estamos a falar de uma competição que é jogada em 2 pavilhões atualmente, entrou-se numa fase de playoffs em que montaram uma autêntica bolha, em que há um plano de logística muito forte para que não haja sequer a mínima interação entre os jogadores, staffs, equipas que vão sendo, que vão continuando na competição. Mas só para se ter ideia, gastaram 7 milhões de dólares só para esta fase final acontecer, que foram os playoffs. Portanto, muito menos jogos. E, portanto, há aqui um conjunto, isto obviamente porque tem todo o interesse, claro, para os americanos também, dos acordos como cai. Portanto, para mim, o facto de ontem ter a ser adiado levantou, foi, para mim o mais importante foi o conjunto de questões que levanta, não só ao nível do jogo adiado, do jogo da próxima sábado, seria deste sábado o início do campeonato, deste sábado que vem, com o Gil Vicente, e levanta também as questões da Liga Europa, porque a própria UEFA também tem um regulamento bem explícito, e o que leva a que... não sei, possamos jogar com menos jogadores, é não, muito estranho. A Liga Europa é clara, tu tens que ir a jogo. Senão tens que ir a jogo, e ainda é mais para lá. Pode levar os júniores. O que para mim acaba por ser um pouco ridículo, e quando me dizem, mas as coisas têm que avançar, é pá, ok, está bem, a economia também tem que avançar, mas aqui tivemos que fechar o país, e uma série de países também tiveram que fechar por causa da taxa de contágio e dos problemas altíssimos que temos. Claro que nós não podemos estar a viver sempre fechados, e por isso é que agora os contágios estão a aumentar e estamos numa segunda fase completamente diferente. Enfim, há aqui uma série de questões que se levantam, e eu não sei, eu custo-me... A minha posição é esta, pode estar errada, aceito que hajam outras posições, e já falamos aqui o ano passado, eu percebo que, coitadas das pessoas que têm que viver do futebol, e quando digo isto, das pessoas que vivem mesmo do futebol, como são os milhares de funcionários que trabalham para os clubes, pessoas que a função delas é absolutamente fundamental para o clube e recebem o seu salário, que é um bocadinho diferente dos jogadores dos grandes clubes, o Coates, ou um jogador de um clube como o Sporting, se não receber até ao final do ano, não vai à partida passar fome. Há pessoas dos clubes grandes, dos mais pequenos e por aí fora, que têm grandes dificuldades. E, portanto, é preciso... eu percebo que isso será uma dificuldade muito grande, e essas verdadeiramente tenho pena. Agora, o futebol não é a coisa mais importante da vida, e, portanto, eu prefiro muito mais estar preocupado com os cafés que têm que abrir, os restaurantes, os bares, e depois podemos olhar para o público nos estádios e essas coisas todas. Mas também fica já a nota, o futebol não é como os outros espetáculos, o futebol não é como a tourada. Vou dar aqui um exemplo da tourada, que é algo que eu abomino completamente, e tenho visto as pessoas, mas a tourada... A tourada, é obviamente que já vimos espetáculos na tourada, mas, por exemplo, nós ainda ontem assistimos a um Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, e aquilo não acontece em lado nenhum. Ninguém vem para a rua festejar uma pega que fizeram absolutamente fabulosa, nem ninguém vem para a rua chatear o adversário que acabou de perder porque fez uma pega ou porque deu uma amarrada com os cornos no touro. Portanto, são coisas que o futebol tem essa necessidade. Agora, também digo, para terminar e para passar ao João, que... claramente já poderíamos estar a fazer algumas experiências ao nível de pessoas no estádio, com algum espaçamento, com coisas perfeitamente controladas, se calhar começar por uma percentagem pequena e ir evoluindo. E pegando precisamente nesse sentido de experiência, João, tu ontem no Twitter desabafavas que assim vai ser muito difícil a Liga terminar. Não achas que todo este tipo de situação e todas estas questões com a segunda fase da pandemia já a decorrer aqui em Portugal, isto deveria ter sido tudo inicialmente pensado e inicialmente programado? Claro, Mariana, isto é mesmo tipicamente português, não é? Deixa-se para o fim as regras e a reunião com... uma reunião da Liga com os clubes e com a DGS e com o governo vai-se deixar agora para uma última reunião para definir os critérios. A UEFA já os definiu e são bem duros. Concordemos ou não, as regras estão definidas. Portanto, caso o Sporting não tenha jogadores inscritos na lista para a Liga Europa, pode inscrever outros jogadores excepcionalmente. E, portanto, podemos acabar a jogar com a equipa B ou com júniores na Liga Europa. Portanto, mal ou bem, isso está definido pela UEFA. Em termos da Liga, o que tem que ser definido é qual é o critério. E qual é o critério? Basicamente é falar qual é o número de jogadores que um clube tem que ter disponível para ir à competição. E o Pedro frisou três aspectos muito importantes, que é obviamente a injustiça perante clubes mais pequenos, a vertente económica, porque existem pessoas que realmente vivem do futebol, e depois também a desvirtualização da Liga, porque imagino que vai haver casos em que os melhores jogadores estejam afetados. E, portanto, vai ser incompreensível nós estarmos a jogar jogos. Imaginem que agora era um clássico, era o Sporting Benfica, e nós ficávamos sem o Wendel, o Jovane, e o Coates e o Max, por Covid. Obviamente o jogo e o clássico estava desvirtualizado à partida, não era por lesão, era por doença, e portanto pode haver aqui uma desvirtualização. Agora, as regras têm que ser definidas, e a partir da altura em que as regras forem todas definidas com os clubes, com a DGS, com os delegados de saúde, que acho que o Pedro não mencionou, mas os delegados de saúde são importantes porque estão nos jogos e eles podem vetar ou não o início do jogo. Portanto, se os critérios forem bem rigorosos, bem, à partida sabemos com que dados é que podemos jogar. E isto é que, é que falta definir, é que dados vai jogar. Mas aqui há uma vertente desportiva também que faz-me dizer. É que este troféu 5 violinos, além da importância histórica, obviamente, ia ser o grande teste para este Sporting de Ruben Amorim. E estamos apontados a passar ao lado do que seria este jogo. Porque este jogo seria, basicamente, Ruben Amorim iria testar o seu 11 ideal para o início da competição. E ficamos, obviamente, coxos dessa experiência que poderia ocorrer. Por exemplo, eu acho que ia jogar o Wendel e o Palhinha, na minha opinião. Era a minha ideia para o jogo. Portanto, jogar o Wendel e o Palhinha, lado a lado no meio campo. Íamos ver como é que seria o ataque. Provavelmente não ia jogar separar. A Cunha na esquerda. A Cunha na esquerda, na mata. Lado esquerdo já da mata, lá vamos. Cunha, já lá vamos. E, portanto, eu acho que ele ia fazer várias experiências, e uma destas era no meio campo com o Wendel e Palhinha. Na frente eu acho que ia jogar Jovane, Vieto e Pedro Gonçalves. Portanto, era aqui a minha aposta para este jogo, e nós iríamos ver como é que ia decorrer essas experiências, e o Ruben Amorim ia apostar no 11. Portanto, o 11 ia jogar cerca de 70 minutos do jogo, o 11 mais próximo. Depois ia haver ali umas alterações na segunda parte, mas iríamos ver, perante um adversário de grande capacidade técnica, iríamos ver o que é que vale este Sporting. O que é que fica? O que fica numa pré-época é de jogos com equipas da Primeira Liga, não é? Em que podemos tirar algumas relações, mas não vamos conseguir atirar as relações todas. Nem nós, nem Ruben Amorim. E aquilo que nós queríamos também ver, por exemplo, os reforços, era ver a capacidade dos reforços para equipas realmente acima do nosso nível atualmente competitivo. E, portanto, não tendo isto, nós vamos entrar um bocadinho às escuras, se houver jogo contra o Gil Vicente, pode não haver, vamos entrar um bocadinho às escuras no jogo contra o Gil Vicente. E o Ruben Amorim vai entrar um bocadinho às escuras. E depois, ainda para mais, se vamos supor que se realiza o jogo, não é? E estes infectados não estarão em quarentena, imagina que não sai nenhum resultado negativo e eles não vão ao jogo, ainda pior. Portanto, o Ruben Amorim ainda vai ter que inventar um 11 sem experimentar. Podem dizer, vai acontecer o mesmo com o Gil Vicente, é verdade, mas com o mal dos outros nós estamos bem. Mas em relação ao Sporting, não. Portanto, o que nós vamos ter é uma equipa provavelmente que nunca jogou. Se nós formos ao jogo, vamos ter uma equipa que nunca jogou junta. Em termos de jogos de preparação. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar agora. É importante salientar três coisas, que é, primeiro, regras definidas rapidamente antes que se aproxime as últimas 24 horas antes do início do campeonato, que sejam divulgadas, que sejam aceites por todos. Atenção aos critérios de exceção, que sejam bem definidos os critérios de exceção. Não é depois vir um clube mais favorecido e dizer mas aconteceu uma última... este teste negativo e positivo, vamos inscrever o jogador, ou vamos... Portanto, atenção às exceções, que fique tudo muito bem agendado. Regra, e não acha assim. Mas, João, parece-me que a regra está definida, é aquele protocolo que está no site da Liga, não acho que não há dúvida nenhuma. Parece-me que vai ser alterada, Pedro. Só se, entretanto, for alterada, mas não há nenhum comunicado na Liga. Não. Neste momento é o protocolo que está definido, o regresso às competições. E não isso vai haver uma reunião. Pois, eu sei, porque eles chamaram de urgência. Agora, claro. O que é impressionante é como é que estamos a 3 dias ou 4 e vai haver uma reunião de urgência porque não há nenhuma alma no alto da sua sapiência, gajos que ganham absolutamente ridículo dinheiro para estarem na liderança da Liga, que fazem aquelas coisas bonitas, que até foi aqui numa cidade espetacular, talvez na cidade mais bonita do mundo, onde fizeram o sorteio aqui em Vila Nova de Gaia, e onde fizeram aquela coisa toda espetacular, e não há nenhum gajo que pense e que diga assim, epá, se calhar devíamos ter um plano B para o caso disto é para o torto, é que se der para o torto, nós não vamos a tempo, vamos convocar agora de urgência e não sei o que mais, mas não estava na cara, já toda a gente sabia que as coisas podiam piorar. Não, ainda mas, ia haver uma assim, mas quer dizer, eu não sou longe de mim ser especialista nestas matérias de doenças, quer dizer, a única coisa que sou é hipocondríaco. É muito fácil. Pedro, é muito fácil, eles não querem fazer as neiras, copiam as regras da Premier League. Já que copiaram o logotipo, que é muito parecido ao Premier League, apesar de eu até achar interessante, ao menos copiavam também as regras e os sorteios e o calendário logo ao final da época. e tudo. E já agora os valores de venda eu acho, também. Eu acho que deve copiar os bons exemplos. Não é? Eu acho que se deve copiar os bons exemplos. E, portanto, aproveitem as regras de campeonato que funcionam. Sem dúvida. Funciona. Não é preciso estar aqui a inventar a roda. Agora, o que normalmente é que se tenta sempre pôr uma exceção para beneficiar este ou aquilo. E isso é que eu quero que seja calculado, porque eu sei que vai acontecer situações dessas, provavelmente. E depois e vamos as andar exceções? Aqui, mas... E as exceções são sempre para os mesmos. Desculpa, claro, estar em São Pois, isso nós já sabemos, que as exceções são para os mesmos, e por isso é que eu já avisei com antecedência que pode haver exceções, já a pensar nisso. E, portanto, isto tem que haver jogos. Se forem definidas as regras, não tem que haver jogos sem exceções, para não haver situações de, ei, vamos adiar este jogo e vai ficar para o Algarve esse jogo em abril. Ou algo do género. Portanto, não se esqueçam que definir as regras e definir se há exceções e quais, para que depois não haja as super exceções. É isso que eu queria dizer. Em termos de, obviamente, de campo, vai ser muito prejudicial para o Sporting, e está a ser muito prejudicial para o Sporting, este cancelamento do jogo contra o Nápoles. Isso não tenho a menor dúvida. E ainda antes de irmos aqui ao tema das contratações do Sporting, existiram dois temas no dia de hoje. Pedro, vamos começar por falar na venda do Acuña. O Acuña que foi, sim senhor, vendido ao Sevilha. Se custaram-me da pata. A minha pergunta para ti, direta, Pedro, é se foi um valor justo. Não. E quem disser o contrário, não é sportinguista, está a mentir e é um bardamerdas. Fica já aqui ponto assente, porque agora aqui a conversa muda. Eu brinquei aqui durante muito tempo com a Acuña, como já brinquei com o Alan Ruiz, como já fiz várias brincadeiras com outros jogadores. O João sabe disso. Eu normalmente até deixo os assuntos dos jogadores, que o João sabe muito mais disto do que eu. Eu meto-me noutras coisas. Mas achar que o negócio do Acuña é bom, o segundo melhor... Talvez o segundo melhor jogador que tínhamos da época passada, porque o primeiro, obviamente, era Bruno Fernandes. E achar que isto foi um bom negócio, e que é o Covid, e que foi não sei o quê, e aquelas desculpas todas ridículas que andam para aí a dizer, pá, é vergonhoso, é nojento ver alguns adeptos do Sporting quase contentes com esta vida. Eu, já, o João disse aqui em off uma frase muito interessante e que faz todo sentido. Era a favor da venda. Eu também sou. Não tem, aliás, por duas razões. Acho que o Acuña merece ser mais feliz do que estar aqui no Sporting, ponto número um, e não vou entrar na história da rescisão e das cartas, já falamos disso, olha, já está na temporada passada. Mas estou de acordo com o que o João disse, e muito bem, e ele vai explicar melhor, e deixo isso para ele, que a venda do Acuña faria sentido até pela questão dos jogadores, do Nuno Mendes e de uma série, e até do próprio esquema tático do Ruben Amorim. Deixo esse assunto para o João. Agora, tratar um dos melhores ativos que nós tínhamos no clube, submetê-lo àquelas questões da mata e aos vídeos no Instagram e às imagens, esta discussão pública, a vir o Miguel Braga fazer um comunicado durante a semana absolutamente ridículo, quando em dezembro de 2019, numa capa da Bola, dizia que o Sporting poderia estar em saldos, estava lá o valor 12 milhões e meio, e vieram eles desmentir essa notícia, e agora vendem-no, seja por 10, por 12, com objetivos, eu não sei o que mais, é vergonhoso. E ver sportinguistas que têm todo o direito à sua opinião, que podem não gostar do Acuña, que podem dizer... Eu vi sportinguistas a dizer os amarelos, porque não sei o que é dos amarelos. Para um jogador que tem, eu penso que será o argentino com mais jogos de sempre da história do Sporting. Passou, é verdade, 135. Um jogador que tem um conjunto de assistências incríveis, virem com desculpas dos amarelos, do rodopio na bandeirola de canto, de não sei o quê, epá, desculpem lá, ou não sabem ver futebol, e eu nem sou dos mais entendidos, mas ou não sabem ver futebol, ou não percebem absolutamente nada, aquilo que foi dilapidação do património, foi o que foi feito. Podem-me vir com explicação que não vamos perder dinheiro, essas coisas todas, e eu aceito perfeitamente isso tudo. Podem-me dizer que era necessário, que precisávamos, que não sei o quê, não sei mais. Aceito essas desculpas todas. Agora, maltratarem um jogador que era apenas e só, provavelmente, o jogador que nós poderíamos ter mais rendimento a par de Wendel, daquela forma, mostra bem, como nos últimos anos, com outros jogadores, como nós temos uma dificuldade enorme em tratar os nossos jogadores. E, portanto, é difícil que alguns, depois não se podem admirar que os jogadores vão para os jornais quando saem do clube e falem mal do clube ou deitem tudo cá para fora, porque eu se tivesse 4, 5 anos no clube e fosse tratado daquela forma, no dia a seguir era óbvio que vinha falar, mas eu ia admitir, andei 5 anos calado porque não dei uma entrevista, porque não posso dizer mal, e agora de um momento para o outro que tenho a liberdade para poder pôr cá fora isso, e é fácil, perguntem, vão entrevistá-lo e vão ver o que ele vai dizer, vão ouvir o que ele certamente irá dizer, sem ser o supino que andam a passar cá para fora. Vão ouvir outros jogadores, o que é que acham do que se passou lá dentro? Não, não perguntem a mim, falem com os outros. E esqueçam, de uma vez por todas, o que se passou no tempo do Bruno de Carvalho e de uma coisa. Epá, isso é passado para o bem e para o mal. A história, a seu tempo, fará justiça ou não, vamos ver, nós não sabemos, não sabemos se há processo em tribunal, se o Bruno pôs, se não pôs, se vai regressar, a seu tempo essas coisas vão voltar e toda a gente sabe as nossas opiniões, já foram mais que dito. Agora, achar que esta venda poderá ter, por algum momento, qualquer coisa de bom, pá, sinceramente, a mim custa-me. Isto não tem nada a ver com eu ter feito aqui as brincadeiras do Acuña e gostar, e gosto, e já o disse, que gosto... Claro. Enquanto jogador achava que era um ativo importante, mas não tenho problemas nenhums em admitir, e agora faço aqui o gancho para o Castro, que poderia ser muito bem vendido, que dá espaço para que Nuno Mendes, que é um excelente jogador e que eu acredito que vai ficar um ano no Sporting, dificilmente ficará mais do que um ano, porque é um jogador que vai despertar a cobiça. Agora, esta passagem, e não é só culpa desta direção, há várias direções que já fizeram outras burrices com os jogadores, eu relembro que o Rui Jorge, que foi talvez um dos melhores laterais que nós tivemos no Sporting, saiu a mal do clube. Um jogador que foi da melhor coisa que nós vimos a tratar a bola no Real Madrid. Que não quer entrar no Sporting. Exatamente. Portanto, não venham com histórias. Não sabemos tratar os jogadores, não sabemos tratar um ativo, os ativos absolutamente fundamentais e importantes do clube. E, portanto, deixo agora o gancho para o João para explicar porque é que o Acuña podia ser bem vendido, deveria ser bem vendido, porquê? Porque é que há jogadores para cobrirem perfeitamente essa sua saída e porque é que, obviamente, o esquema de Ruben Amorim poderia pedir outros jogadores e agora fala quem sabe mais do que eu. Falando disso, eu acho João, que... João, deixa-me só fazer-te uma pergunta muito direta. Quanto é que valeria a Acuña para ti? Oh, Mariana, é super difícil definir isso porque estamos a falar de oferta e procura e estamos a falar de um ativo. Eu vou-te dizer o seguinte, eu tenho aqui um S20, que é o meu telefone. Eu, se quiser vender o S20, eu coloco o S20 na arrecadação ou coloco numa montra de uma loja? Exato. Se eu colocar na arrecadação, o S20 vai ter um menor impacto. Não está a mostrar mal. E eu estou a mencionar, basicamente, que se alguém perguntar para o S20, eu tenho um na arrecadação. Estou a desvalorizar esse ativo. Se eu pegar no S20, e puser-o na montra de uma loja, não é? Todo bonito, a brilhar, eu estou a valorizar esse ativo, e esse ativo estando na loja, e disponível na montra, obviamente vai ter pessoas interessadas nele, e percebem que, se calhar, vale muito dinheiro esse jogador, neste caso o equipamento. Mas isto é o que se passou com o Acuña. Porquê é que eu sou a favor da venda do Acuña neste momento? Primeiro, o esquema de Ruben Amorim, percebemos que Ruben Amorim só vê a Acuña como lateral, do lado esquerdo, a fazer a ala, ou então a terceira defesa. Houve conflito entre Ruben Amorim e Acuña, as pessoas não sabem, mas houve um conflito interno entre Ruben Amorim e Acuña, e Acuña queria sair. E, portanto, como nós contratamos, neste caso, Antunes, ficamos com o Borja, ficamos com o Nuno Santos, que pode fazer a posição de ala, e temos um grande jogador chamado Nuno Mendes, faz sentido, se há três componentes do Acuña que podem ser utilizados para a sua venda, para a argumentação, que é haver muitos jogadores no plantel, querer sair, ter tido um confronto com o Ruben Amorim, portanto, tudo isso leva-me a sair. Agora, o modo como nós tratamos os ativos, a gestão dos ativos, e neste caso, como pomos um jogador de parte, a treinar à parte, na mata, a deixá-lo postar tudo o que ele postou, e temos um interessado que sabe que o Sporting quer despachar, precisa despachar, não conta com o jogador, obviamente que dá um valor por baixo. E é isso que eu critico no Sporting. Não é a venda do Acuña em si, mas sim, obviamente, a desvalorização do ativo quanto a mostra. E atenção, que há vários pormenores que se passaram dentro da própria estrutura do Sporting que foram contra esta colocação da Acuña de parte. E, portanto, nós conseguimos, e agora voltando à parte contabilística da nossa conversa offline, quando dizem que nós temos lucro com a Acuña, tivemos lucro com a Acuña, ok, tivemos lucro, mas eu também te faço aqui uma questão. Também tivemos lucro com muitos outros jogadores, temos sempre lucro, quase sempre, com os bons jogadores, e Os bons jogadores, neste caso, e o lucro dos bons jogadores, foram sempre, e aqui não queria entrar em guerra de direções, mas até agora, todo o lucro que tivemos com os jogadores foram os jogadores contratados pela anterior direção. E eu quero é que no futuro, e os jogadores desta direção, tenham exatamente o lucro. Portanto, eu quero é que Camacho, Rosier, Eduardo, Dombiá, deem o lucro. E assim é que podemos avaliar realmente se são bons ou maus jogadores. São bons ou más contratações. Porque eu quero ver, e quando se fala, e por acaso até tive uma troca de ideias com alguém no Twitter, e quando se falou do Chicabala que deu lucro, e depois meteu-se o Acunha, mas o Acunha também deu lucro, depois deu. Esses jogadores deram lucro ao Sporting. Então a dar lucro. Porque eu já falei aqui uma vez, nos últimos programas, e o Pedro tem boa memória, ele deve se lembrar, falei aqui no programa, que nós estávamos a vender os anéis todos. Nós só tínhamos o Coates, o Wendel e o Acunha, como jogadores mais vendáveis. E depois, exato, obviamente, não estou a contar com os pérolas, com os jovens. Não sei se recordas, Pedro, nós mencionámos três, que era o Coates, não, sim, desculpa, quatro, mencionámos quatro. Coates, Giovane, o Wendel e o Acunha. E o Giovane, porque pelo que fez depois da pandemia, que começou, certo, a fazer anos e valorizou-se. E eu avisei que nós, ao vender esses, iam-se os anéis. E os anéis estão a ir embora. E realmente, se olharmos para o plantel de Sporting e nós precisamos de fazer 50 milhões em vendas, basta ler o relatório, o Pedro leu o relatório de cima a baixo, nós precisamos de 50 milhões em vendas, obviamente temos duas soluções. Ou vamos vender os anéis, ou vamos vender as pérolas. Uma das coisas que posso dizer, vamos sempre ficar enfraquecidos. Ou vendemos as pérolas, ou vendemos os anéis, vamos sempre ficar enfraquecidos. Isto é o que eu estou a ver, porque já se fala também no interesse do Mónaco no Wendel. E sabendo da necessidade do Sporting de vender, vamos ver se Wendel não será vendido. Portanto, para concluir, e depois da analogia que eu fiz ao Acunha, acho que o Sporting, o timing era certo, até por causa da idade e tudo. Acho que, obviamente, o tratamento e o valor não estão corretos face ao que o Sporting deveria ter conseguido por um jogador internacional argentino, 135 jogos, jogador com pouquíssimas lesões, Não estamos a falar aqui de um jogador tipo o Refn, que veio do Barcelona, não estamos a jogar aqui de um jogador que vem como os Dezek, que podem ter mazelas musculares. Não, é um jogador que jogou quase os jogos todos. E os amarelos não contam para esta avaliação. Vocês já ouviram algum adepto portista mandar vir com os amarelos Paulinho Santos? Não, até batem palmas. Até batem palmas. Portanto, e os amarelos do Oceano? Eu até batia palmas quando o Oceano dava uma sarrafada. Era bem dado. No futebol também. E o Vidigal? Fomos campeões. E o Dusher? Olha, um Dusher, um argentino. E o Dusher? Outro argentino. Só agora que se lembraram de dar porrada. Agora é proibido dar porrada. Agora somos os anjinhos. Vamos jogar para ali. Vamos jogar à malha. Opa. Portanto, pá, podem dizer tudo, podem dizer que não gostam do estilo da Acunha. Agora, dizer que é mau jogador e, por isso, aceitar vendas de jogadores por um valor que eu acho que é baixo, obviamente é um bom negócio para o Sevilha, é bom para o Acunha, o Pedro já referiu isso, quanto a mim, para ele é bom, e ele só vai para o quarto classificado em Espanha e vencedor da Liga Europa. E vai à Champions este ano, não é? Era como aquela coisa, não é? Que não, dizia... Não, o Acunha vai jogar na Champions, não é? Não, só não. Aquela coisa que... Olha, por acaso foi o Sporting Tático que disse ainda hoje, quando se soube a notícia e eu retuitei, ele depois escreveu lá, assim, uma coisa do género, tipo... Ninguém queria o Acunha, não é? Entre aspas, como, não é? Houve uma altura que se dizia que ninguém fazia propostas do Acunha. Pois não, só vai jogar a Champions, está no clube que ficou em quarto lugar na Liga, na Liga Espanhola, vai para um dos melhores campeonatos do mundo... venceu a Liga Europa, vai estar na Champions, não sei se vai jogar ou não, isso a partir do momento em que está no Sevilha, o problema já é dele, por mim se não jogar, o problema já não é meu, eu gostaria que o rapaz continuasse a vida e que tivesse um bom campeonato, mas já não me diz respeito, só me interessa quando eles estão com esta vestida não é bem assim, Pedro. Não é bem assim, porque se ele tiver de 2 milhões e para cumprir... Não, neste caso, tem algum interesse por causa dos objetivos, claro, sim. É como o Bruno Fernandes, mas o Bruno Fernandes aí eu já me preocupo porque joga num clube que eu gosto. Que gosto, e era o que eu ia dizer, tirando o Manchester United. Mas, ó João, a questão, tu disseste uma coisa muito interessante que tem a ver com esta coisa de tratarmos os jogadores e por causa dos relatórios de contas, eu não sei o que mais, e nós não vamos obviamente detalhar nem por sombras os relatórios de contas, mas não, para dizer que ainda hoje, ainda por cima hoje, uma das contas mais interessantes do Twitter, que se chama Swiss Rumble, que é uma conta muito interessante porque faz análises exaustivas às finanças dos clubes, principalmente ingleses, mas a nível mundial, e no outro dia já fez Sporting e já fez de outros clubes. Ainda hoje, ao fim de analisar um conjunto de clubes ingleses e de outros, dizia uma coisa muito interessante, que é, that said, most football clubs actually lose money at the operating level, que é algo que foi o meu primeiro tweet depois de analisar o relatório de contas do Sporting. É sempre o meu primeiro tweet em todos os relatórios de contas que eu analiso. É a primeira coisa que eu vou ver. Resultados operacionais. E esse é um problema. Os clubes não dando resultados operacionais quer dizer que a sua atividade principal não funciona e, portanto, tendencialmente terá, caminhará para a falência e, portanto, só sobrevivem com receitas extraordinárias ou as chamadas receitas de transações de jogadores. E aí está a questão. Se nós tratamos mal os jogadores, nos conseguimos vender bem. Se não vendemos bem, não ganhamos dinheiro, precisamos todos os anos de vender bem os jogadores e, portanto, até por isso, vale a pena tratar bem os jogadores, que às vezes nos pode custar um pouco. Nós sabemos, já havia aqui muita gente falar dos zero ídolos e eu concordo em absoluto com essa questão. Zero ídolos no sentido, obviamente, cada vez é mais difícil termos alguém que vibramos como vibramos no passado. Eu, por exemplo, o último pelo qual vibrei terá sido provavelmente o Lee Edson, mas obviamente vamos tendo as nossas necessidades de nos agarrarmos a alguns jogadores e de acharmos que há alguns jogadores que nos enchem as medidas. E portanto também não conseguimos desligar, porque senão isto também é muito racional e nós sabemos que o futebol não é racional. O teu último jogador foi o Alan Ruiz. Mas sim, é verdade, o Alan Ruiz, na verdade eu queria andar com ele no Ferrari vermelho, que depois era amarelo, mas nunca consegui. Mas pronto, fica só essa nota, e se quiserem seguir essa conta do Swiss Rumble, eu não ganho nada por isto, eles não me pagam por eu fazer esta publicidade, nem ganho o like, mas é uma conta interessante para lerem algumas coisas mais sobre a parte financeira. Então, e fazendo aqui a ponte, depois dos 10 milhões de Marcos Acuña, Pedro, pagamos por Pedro Gonçalves 6 milhões e meio, por 50% do passe, o que faz com que, matematicamente, Pedro Gonçalves valha 13 milhões. Sim, neste momento, e apesar de serem posições diferentes, obviamente, e apesar de todo o destaque que o Pote teve no Famalicão, achas que faz sentido estarmos a pagar este valor, tendo em conta a necessidade de vendas que temos que ter este ano? Eu diria que eu não sei se o Pedro Gonçalves vai valer esse dinheiro ou não, é cedo para dizê-lo. O que eu posso dizer é que num outro programa que eu costumo gravar com um amigo portista e um amigo benfiquista, que é o Fever Pitch, que nós gravamos aos domingos, e onde falamos de outros assuntos, além dos nossos clubes, mas também de outra atualidade futebolística, um dia o moderador, o João, perguntava quais eram os três jogadores que eu gostava de ver no Sporting de outras equipas. E entre alguns deles, um deles era o Marcos Edwards, o outro era o atacante do Moreirense, Fábio Abreu, acho eu, agora falha-me aqui a memória, era Fábio Abreu, João, o ponta-lança, e o outro era o Pedro Gonçalves. Aliás, o Pedro Gonçalves, se não estou em erro, o Marcos Edwards foi referido pelos três, se não estou em erro, e o Pedro Gonçalves também foi bem referenciado, depois os outros puderam não ter dito, mas acharam que era um bom jogador. É verdade que é um jogador que, à partida, olhando para... Nós já falamos aqui várias vezes isso nos programas, que é, muitas vezes o Sporting vai contratar lá fora e não olha, parece ter uma dificuldade, é incrível de olhar para o Campeonato Nacional e ver, pá, temos aqui jogadores interessantes no Rio Ave, no Famalicão, no Braga, no Guimarães, porque nós podemos olhar para qualquer um destes clubes, só não podemos olhar para o Benfica e para o Porto, porque não temos suporte financeiro para os contratar, mas podemos olhar para qualquer um dos outros, mesmo para o Braga, porque se olharmos para o orçamento do Braga, o Braga tem um orçamento na casa dos 25 milhões, o Sporting arranca para esta temporada com um orçamento perto dos 70 milhões, portanto nós ainda temos quase 3 vezes mais que o Braga, portanto temos capacidade financeira, podemos não comprar tão bem como o Braga, podemos não estar tão organizados como o Braga, até me custa dizer isto, mas é verdade, em algumas áreas, mas podemos olhar para qualquer um dos outros clubes. E portanto, eu acho que o Pedro Gonçalves não vai enganar. À partida, parece-me que será um jogador de caras para ser titular. Deixo depois essa análise para o João mais concreta do plano tático. Parece-me um jogador que nos fazia falta. É um jogador que vai encaixar na perfeição no esquema de Ruben Amorim. E se vai valer esses 13 milhões? Ora bem, se para esta direção... Atenção. Se para esta, eu, o Covid, eu tenho aqui alguma questão muito estranha para falar. Quer dizer, o Covid não fez baixo, o Covid não baixou assim tanto como se estaria à espera. O Chelsea tem contratado jogadores e pago a peso de ouro a alguns jogadores. Há aí algumas transferências bastante caras. Poderá ter baixado um pouco, mas para o nosso nível de jogadores que nós andamos a comprar, não sei se baixou assim tanto. Agora, o que eu digo é que, olhando para esta direção, se compraram o Viet por 8 milhões e meio, eu diria que o Pedro Gonçalves é capaz de valer 13 milhões ou 14, se calhar. Olhando para a comparação, o que pode estar aqui mal é que se calhar o Viet foi comprado a um preço inflacionado. Isso agora levava-nos a outras questões. Agora, aí é que nós nunca nos enganamos. O Zenha aí nunca engana ninguém. Engana-se a vender os bons por preços que são bons, mas é para quem compra. Mas comprar a preços bons para nós e maus para os outros, aí ele não se engana. Tem uma dificuldade, o Excel não deve lá estar bem calibrado. Eu acho que ele ainda não utiliza a última versão do Excel. Deve estar a utilizar o famoso... Ele ainda deve estar a utilizar, como é o Sporting, e normalmente nessas coisas somos muito atrasados no digital, devem estar a utilizar o Lotus 1, 2, 3, que era uma aplicação muito antiga, de folha de cálculo, mesmo muito antiga. Os mais antigos vão se lembrar. Mas ainda não devemos utilizar bem o... Não devem estar a utilizar o Excel, o 365, a versão a até dá a utilizar online na cloud e para dar um ar mais coisa. Mas agora passo para o João. Sim. Sou o Pedro Gonçalves, 21 anos, internacional sub-21. Sim, exatamente. Jogador, jovem jogador revelação da Liga, ok? Portanto, sim. Português. Portanto, em termos de aspecto tático e técnico, acho que é uma excelente contratação de Sporting. Obviamente o valor pode ser um bocado alto e acho que aí existe uma coisa que se chama inflacionamento face a clubes quando é o Sporting a apresentar propostas. Então, base como isso, não é de agora, é algo que já vem de algum tempo. O Sporting perdeu algum poder em outros clubes e às vezes vê-se transferências de jogadores similares destes clubes mais pequenos para os outros grandes por valores mais baixos. Portanto, existe aqui algo histórico que tem que ser depois dessecado e ver o que é que foi estudado. O que é que ficou isso tudo, exatamente. Agora, é uma excelente contratação em termos de para o plantel de Sporting, mesmo para o 11, já demonstrou na pré-época, eu acho que já marcou dois golos e uma assistência, ou duas assistências e um golo, algo assim do género. Obviamente é uma boa aquisição. Agora, primeiro, ainda não sei se somos nós que pagamos a transferência. Estou a falar a sério? Nós já lançamos várias vezes isso. Ninguém foi até agora ainda ninguém foi atrás disso, mas também podemos voltar a referir. Se calhar valia a pena olhar para a transferência do Pedro Gonçalves, porque ninguém sabe quem é que pagou. Convinha se calhar ir atrás disso, mas pronto. Portanto, fiquem para os jornalistas e para os investigadores e para os Rui Pinhos e essas coisas. Nós só lançamos. E vou lançar. Nós só lançamos. Vou dizer, se calhar não fomos nós que pagamos a transferência, e portanto, se não fomos nós que pagamos a transferência, para já até foi barato. Depois sobre a valorização. Há dois aspectos importantes. Eu acho que o jogador pode vir a valer este valor ou mais, mas acho que o enquadramento do Sporting é que vai determinar o seu futuro valor. Ou seja, quando tens uma equipa a jogar bem, a ter bons resultados, a potenciar os jovens, a potenciar futebol de qualidade, os jogadores ficam mais caros. E neste caso, vou aproveitar a mesma analogia e vamos buscar o Famalicão. O Famalicão jogou bem, os jogadores jogaram bem, os jogadores ganharam prémios, os jogadores ficaram mais caros. Então, no futebol é isto. Isso foi uma coisa que aconteceu com o Sporting no tempo de Jorge Jesus. O Sporting jogava bem, o Sporting fazia boas exibições, os jogadores faziam boas exibições, subiram de nível, os jogadores foram mais caros. É tão fácil quanto isso. Se tiveres uma equipa boa, está bem, todos os jogadores vão subir o seu valor. Se obviamente tiveres um Sporting para o ano a lutar no sexto lugar ou sétimo lugar, os jogadores vão baixar o valor e o Pedro Gonçalves já vai baixar o valor. Se tiveres um Sporting forte, a lutar, pelo menos para o terceiro lugar, mas a fazer boas exibições e o Pedro Gonçalves a ser preponderante, obviamente o Pedro Gonçalves vai a valorizar. Portanto, é tudo, ainda que exceção de um valor de um jogador, também depende muito do contexto do seu atual clube, tirando aqueles grandes jogadores que foram ou jogadores do Mendes que, independentemente de jogam bem ou mal, valem sempre 15 milhões. Portanto, valem sempre pelo menos 15. Mas o pote não é de Mendes. Okay. Exato. Pote, analisa bem, é do mesmo. Portanto, a questão inversa é, se fôssemos buscar um estrangeiro por este valor, se valeria a pena. Se calhar, se ele se chamasse Dragovic, se calhar muitos adeptos diziam, se calhar, pá, é uma boa aposta. Como se chama Pedro Gonçalves. Pronto. Não, é uma boa aposta, pode valer esse dinheiro e muito mais, vai depender sempre da sua performance, quer individual, mas muito da performance coletiva onde está inserido. porque se o Sporting, o Sporting já teve vendas de jogadores que, apesar de serem fracos, ou não tão bons, culpa não ser tão mal, estávamos a jogar bem e o jogador foi sempre vendido por um valor superior. Isso acontece noutros clubes. E não estamos a tirar, e vou tirar da equação as transferências mentes, obviamente, não é? Claro. E, portanto, acho que o Sporting, neste caso, olhou para o mercado nacional, viu ali uma possibilidade, e ali o Nuno Santos também, e obviamente fez uma aposta, e acho que este jogador tem bastante mais impacto que o Nuno Santos, por exemplo. E já agora, aproveitando aqui a tua deixa do Nuno Santos, nós já tínhamos falado aqui que havia necessidade de alguém concorrer com o Max, veio o Adan, veio também o Porro, o Fedal, o Antunes, o Nuno Santos. Quais destes para ti, João, é que vão ser titulares? Porque, como tu disseste bem num dos últimos programas, nós, para contratar, têm que ser titulares, porque senão não vale a pena. Claro, reforços para titular. É assim, eu acho que claramente Pedro Gonçalves é o titular. Das contratações é aquele que tenho a certeza que será titular. Gostava muito de ver também Pedro Gonçalves a jogar num sistema diferente, atrás dos avançados, ou a médio, mesmo a médio, em alguns jogos, jogar a médio e não a jogar a extremo ou interior. Acho que, em segundo lugar, Nuno Santos poderá ter aqui uma oportunidade ou outra, não sei, porque a extremo direito não parece que dê a profundidade necessária. Mas pode jogar ali, se for necessário. Será muito melhor a ala esquerda, mas caiu num Sporting com um super Nuno Mendes, ok? E como caiu num Sporting com o super Nuno Mendes, nesta altura vejo Nuno Mendes completamente titularíssimo ao invés de Nuno Santos. Antunes, eu acho que Antunes, contratando Nuno Santos, tendo Borja e tendo o Nuno Mendes, não consigo entender a contratação de Antunes. Não consigo, pronto. Este é que é um jogador custo zero, também pode jogar a central do lado esquerdo, mas acho que não tem muito perfil para isso. Já teve umas falhas. E, portanto, acho que Antunes vai ter que correr muito mais e jogar muito mais para ter possibilidade. Portanto, todo reforço faz parte do plantel, obviamente, tem qualidade, já foi internacional, mas acho que claramente a contratação mais forte de Sporting foi Pedro Gonçalves, depois Nuno Santos e Antunes, é o que eu digo. Foi uma contratação que eu não entendi, face ao que já tínhamos e ao sistema de jogo, mas foi a custo zero. Se calhar Ruben Amorim deu o seu aval para fazer parte do plantel. Mas precisávamos, e agora já metendo aqui, precisávamos claramente de um grande extremo. Estou sempre a bater nesta tecla e concordo exatamente com o que o Sporting Tático tem vindo a dizer e que eu já vinha a dizer há muito tempo, que é, e atenção, é precisamos de um grande extremo. Precisamos de um grande avançado, se calhar vamos precisar de outro central, embora eu tenha gostado muito do Gonçalo Inácio. Deixa-me referir de todos da pré-época, claro que no momento foi uma confirmação absoluta, mas gostei muito do Gonçalo Inácio, e portanto se calhar o Sporting, tendo Gonçalo Inácio, vai abdicar da contratação do central, digo eu, não sei, vamos ver, mas eu puxava as fichas todas num avançado e num grande extremo, mas tem que ser um extremo de grande qualidade. Hoje é segunda, não é? É, daquela terça, qualidade. Quarta, quinta, sexta, estamos a 4 dias de iniciar o campeonato, não é? Com o Sporting e Luís Filipe. Exatamente. E o Luís Filipe é recuperação ainda. Depois. Mas eu acho que até o avançado vai ser Giovanni, ou Pedro. Vamos entrar com soluções de recurso enquanto o mercado não fechar. Também mas acho que um grande extremo, um extremo que decida num para um, que decida jogos, que faça grandes assistências. Aí basta ver os adversários. Eu fiz um tweet com o poder de fogo do Sporting face aos rivais, e depois esse tweet até foi mais ou menos no canal 11. Copiado no canal 11. E basta ver por aí a diferença de artilharia pesada que os rivais têm em face ao Sporting. E o campeonato português. Pá, podemos ter um futebol muito bonito, apoiado, grandes passos, jogar atrás, tudo, mas muito do futebol português decide-se na qualidade das pontas de lança. É um futebol, por mais que uma pessoa jogue bonito e que jogue conforme os novos gostam de ver o futebol atualmente, e também gosto, mas a verdade é que muito se decide na capacidade finalizadora de uma equipe. Ó João, e o Tiago Tomás? Estão sempre a falar do Tiago Tomás. Adoro. Sim, eu sei. Mas para mim a grande discussão é sempre, ainda não há certeza que ele vai ficar na equipa A, não é? Não, vai ficar. É impossível. É impossível não ficar, só se o Stevie Wonder foi o treinador. Stevie Wonder foi o treinador, ele não fica. Agora, o Tiago Tomás, eu para mim, o Tiago Tomás, eu vou-te dizer, é o nosso Müller do Bayern Munique, porque ele, quanto a nem é um verdadeiro ponta de lança, ou seja, falta algumas características, nem é um verdadeiro extremo, mas é aquele que faz muito bem as trocas posicionais, muito bem a profundidade, tem uma grande capacidade de remate, está no sítio certo, tem faro de golo, e portanto foi para mim, ainda bem que me lembraste disso, oh Pedro, foi para mim uma das grandes confirmações da pré-época, tanto que marcou dois, até acho que foi o melhor marcador do Sporting da pré-época, mas acho que foi o melhor marcador do Sporting da pré-época, e portanto acho que vai ter muitos minutos, oh Pedro, acho que vai ter muitos minutos, especialmente a jogar pela direita, acho que combina muito bem quando o Giovanni é ponta de lança, eles trocam muito bem de posições, e portanto eu conto com o Tiago Tomás, lá está, é uma das pérolas, Nuno Mendes, Tiago Tomás, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, e portanto, essas são as nossas pernas, sem dúvida. Mas obrigado pela pergunta, porque gosto muito. De... Ana tinha perguntado aqui, e era uma pergunta, e é uma coisa recorrente que as pessoas falam, obviamente, em todo lado, nas diferentes redes sociais, porque acaba por ser. Foi um jogador que acabou por se destacar ainda um pouco mais na pré-época, já se vinha a destacar qualquer coisa no final do ano passado, nos jogos, na época que terminou 19-20, e por isso. Era só para referir isso, exatamente. Ainda antes de irmos aos dois últimos temas desta noite, já tínhamos saudades da voz e de ver e de ouvir. Ah, vamos ver isso. Ao resumo das modalidades pelo Tiago Teixeira. Tem calma, que isto é preciso, tem calma, que isto não é assim, eu tenho que vos tirar a todos. Tem que ser aquilo. Isto aqui há todo um processo aquele... que eu espero que isto não faça. Então, vou-vos tirar, então... Já voltamos à emissão, até já. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes do Sporting 160. É tão bom dizer isto novamente. Vamos rapidamente ao resumo das modalidades. Coube ao handball abrir as hostilidades este ano e disputou a primeira jornada já para o Campeonato Nacional no Pavilhão João Rocha, onde recebemos e batemos o Boa Vista por 31-17. Sem os reforços, Sean Gart, Doroshuk, o Sporting iniciou oficialmente a era pós-anti com Skok, Bingo, Valdez, Salvador, que trocava com Ruesga entre a defesa e o ataque, Frankis, Djukic e Teo Klarak. Djukic abriu as hostilidades e facilmente fruto de uma defesa agressiva em 6-0 e de um ritmo bastante baixo por parte da equipa nortenha, conseguimos um parcial de 5-0. A toada manteve-se e mesmo rodando a equipa nem precisámos só muito para chegar ao intervalo a ganhar por 18-9. Mais do mesmo na segunda parte, num jogo sem história, tal a diferença de idades, peso, altura e a qualidade entre as duas equipas. Aliás, eu diria que se este jogo fosse lá mais para a frente da temporada, a diferença no resultado seria ainda maior. Nota para algumas desconcentrações defensivas, alguns erros nas trocas de bola no ataque e um pouco jogo com o pivô. Por outro lado, com o Salvador, com o Frankis, com o Valdés, bem coordenados por Ruesga e por Rock e bem complementados por Bingo e Djukic, o Sporting mostra que tem poder de fogo para dar e vender. Djukic, com 7 golos, 100% de eficácia, foi o melhor marcador do jogo e foi muito bem coadjuvado por Carlos Ruesga, com 6 golos. O voleibol disputou no sábado a segunda jornada do Grupo B da Supertaça, que foi disputada no Multiusos de Gondomar. Batemos o Leixões por 3-0, com os parciais 25-15, 25-13 e 25-21. Gil Marelos, Bruno Alves, Renan, Bob, PV... Vítor Uguiolo Sanches deram oficialmente início à época de voleibol do Sporting. Um início típico de jogo de voleibol no início, com nenhuma das equipas a conseguir descolar no marcador, até que o Sporting consegue cavar um fosso de 6 pontos, salvo erro aos 17-11, e a partir daqui cometemos muito poucos erros e fomos ampliando essa vantagem até ao 25-15 do primeiro set. A história repete-se no segundo set e no terceiro também, à altura em que já com um 18-10 no marcador, o Gerson mexe finalmente de forma mais consistente na equipa e faz entrar o Maio Rojas e o Éder Levy e posteriormente o André Saliba. A falta de ritmo dos jogadores que entraram e algumas desconcentrações levaram o Coleções a recuperar-se um pouco no marcador, mas nada grave. Destaque para o serviço agressivo e muito consistente, quer o feito em suspensão, quer o flutuante, para o bloco, sendo também a diferença de estaturas entre as duas equipas ajudou bastante neste ponto, e para os poucos erros cometidos pela equipa. No domingo, a terceira jornada, uma desilusão, o Sporting perdeu por 3-2 com o Fonte Bastardo, os parciais 26-28, 25-18, 25-20, 20-25 e 15-13, má entrada em jogo, desconcentrados, cometemos erros no serviço, na recepção e na distribuição, deixámos o Fonte fugir no marcador de forma bastante perigosa. Aos poucos conseguimos acalmar o jogo com algumas alterações que o Gerson introduziu também na equipa e com a ajuda do bloco começámos a ganhar confiança para servirmos melhor e efetuar uma grande recuperação. Só passámos para a frente aos 23-22 e mesmo assim conseguimos ganhar. O mesmo filme no segundo set, mas desta vez o fundo não foi na nossa conversa e cavou um fosso de tal forma grande que foi impossível voltar a fazer uma remontada, embora a gente tenha tentado. A terceira e quarto set foram mais equilibrados e mesmo ganhando o quarto não conseguimos levar esse momento positivo para a negra. Andámos sempre a correr atrás do prejuízo em todo o jogo, o que causou ainda mais pressão sobre a equipa, porque este jogo decidia o primeiro lugar no grupo e quem acabasse em primeiro evitava o Benfica na meia-final. Desta forma, perdendo, passou em primeiro lugar do grupo o Fonte Bastardo, que irá, e nós iremos defrontar o Benfica na meia-final, no dia 19, e ou melhoramos e nos aproximamos muito do Sporting que jogou frente ao Leixões em termos de qualidade, ou face ao que eu vi do Benfica jogar, corremos o risco de perder por 3-0. Bom, é tudo por agora. Saudações lindas a todos. Digas algo. E E estamos de volta. tantas saudades que já tínhamos de ouvir o Tiago, de ouvir e neste momento de o Ainda ver pior. até para É que funciona muito melhor, digo-te já. Foi uma experiência que funcionou muito melhor. incrível, digo-te, incrível. Já tínhamos tantas saudades deste resumo Eu acho que ficava. apesar. Eu acho que ficava top o som de fundo do Tigas, ser aquele barulho de pavilhão, as sapatilhas a bater Ele naquele estava pato. com um barulho de fumo, mas de fundo, Estava mas parecendo não um pavilhão. dava para perceber, parecia de pavilhão. Eu acho que ele tentou simular isso, mas e fica muito bem. Fica a sugestão para a próxima semana e cá esperamos pelo áudio da próxima semana. Assim é que é, meninos, o programa já vai longo, mas a verdade é que ainda temos aqui dois temas principais para falar na noite de hoje. Pedro, fala-se de a marcação de uma Assembleia Geral no próximo dia 26 de setembro. É a Assembleia Geral onde também se vai apresentar aqui o documento do relatório de contas. Olha, onde é que eu vou começar? Porque aquele relatório, aquele comunicado de hoje é tão fraco, tão opaco, tão, ah, não, quase que apetece dizer de ridículo. Vamos lá ver uma coisa. Quando se olham para os orçamentos e para o que vamos votar, o orçamento que se vai votar é o orçamento de contas do clube e não confundir com o relatório de contas da SAD. O relatório de contas da SAD é aprovado em Assembleia Geral de Acionistas. O que nós vamos votar é o famoso orçamento do clube para 2021 e as contas do 19-20, que eu acho que nem as 19-20 foram votadas por causa da pandemia, aprovadas, aquela coisa toda. Bem, enfim. Mas o que vai. Portanto, o Sporting lançou um comunicado em que diz que a única coisa que vão fazer lá é votar. A palavra é tão seca que o que dá a sensação é que é, meus amigos, isto é para votar. E mais nada, não há cá discussão, é mesmo uma coisa É por ser pandemia, Pedro. Tem que quase ser rápido. material. Não, dá muito trabalho. Isto é agora ter que discutir orçamentos e não sei o que mais, mas vamos agora estar aqui a perder tempo. Não que eu tenha que ir tomar a minha meia de leite e não posso estar agora aqui preocupado em estar a discutir e a ouvir os sócios, por amor de Deus. Isto é logo a primeira coisa que me parece completamente errada, mesmo. E depois a desculpa de viver com a pandemia. Já sabemos que nós temos que viver com a pandemia. Os meus filhos vão começar as aulas esta semana, os do Castro também, e vão às aulas e vamos ter que ir e os cuidados que vamos ter. Portanto, a vida está a continuar. Os centros comerciais trabalham. Há aqui uma série de. Foram todos a Fátima ver lá a estatueta a andar de um lado para o outro. Portanto, quer dizer, não brinquem comigo. Estas coisas. Da desculpa da pandemia também já tem que acabar, tem que se ter cuidados. Isso eu aceito. Agora, vir com desculpas a torto e a direito já é demais. E aqui a questão é: se é para votar e mais nada, é vergonhoso. E depois há aqui outra questão, e não faz sentido. A segunda questão, para mim, é importante no sentido em que tu, quando vais votar ou discutir um determinado orçamento, as pessoas devem votar. Em função daquilo que é o ponto de ordem da discussão. E o ponto de ordem, se é a votação do orçamento e não sei o que mais, as pessoas devem pegar no seu voto e distribuí-lo, ou introduzi-lo na urna ou em voto eletrónico, seja o que for, de acordo com aquilo que se está a discutir. Só que aqui vivemos um problema atualmente. Vivemos um problema que é esta direção não ouve os sócios, não quer ouvir os sócios, não dá a hipótese dos sócios manifestarem. E, portanto, o que vai acontecer se não acontecer o que está no comunicado e sim se abrirem a Assembleia Geral aos sócios, é que a votação que vai acontecer será quase de certeza uma votação sobre a direção em si e não sobre o orçamento. E, portanto, aquilo que eu diria noutras alturas, que é que passa por, pá, os sócios devem votar sobre o ponto de ordem que é o orçamento, não vai acontecer. E, portanto, eu não me admiro nada que muitas pessoas estejam preparadas para saber se vão poder ir à Assembleia Geral e votem contra, porque aquele voto contra não será contra o orçamento em si, até pode ser, em alguns casos não concordarem, mas será claramente um voto contra a atual direção, ou um voto a favor, e depois a própria direção, que já no último Assembleia Geral, que foram com, ainda teve uma taxa bastante de reprovações, e veio logo o Rogério Balos, nós não vamos demitir, não vai cair, e nós já sabemos que não, e o Estatuto de Sporting, muito dificilmente esta direção cai se for reprovado o orçamento. Ou aqui no nosso vizinho do outro lado, se for reprovado, ele apresenta outro e segue a fora, e segue a vida, e está tudo bem. No nosso, há ali algumas. Porque ele mudou o estatuto. No nosso, há ali algumas condições, mas à partida não cai e dificilmente, que nós sabemos, como é óbvio, nunca irá cair, porque aquilo vai ser lá para lá agarradas e isso, é o que me deixa um bocadinho triste. Eu gostaria de, na próxima Assembleia Geral de 26 de Setembro, o que devia de estar, e vou esperar pela convocatória, quando ela sair no Jornal do Sporting na quinta-feira. E for mais publicada noutros órgãos, que é sempre um órgão de dimensão nacional, mas provavelmente vão escolher o Record ou o Correio da Manhã, quem diria. É o Record. Não é? Claro que vai ser o Record. Claro, vai ser o jornal oficioso e o oficial. O oficial faz todo o sentido. Eu vou esperar por quinta-feira para ler a convocatória, mas a convocatória deveria de ser, ponto 1, análise e discussão das contas do orçamento do clube para 2021, ponto número 2. Discussão do ponto de situação atual da direção do Sporting, moção de confiança e até uma votação de moção de confiança. Porquê? Porque assim dividíamos. No ponto 1, as pessoas podiam votar perfeitamente de acordo se achassem que o orçamento, porque me parece que o orçamento não muda muito em relação ao ano passado e teria tudo para passar, e depois no ponto 2 seria uma moção de confiança e assim servia absolutamente, era um ponto absolutamente fundamental para que esta direção tirasse as devidas ilações e obviamente pudesse olhar e dizer, não, nós tivemos 60% de aprovações, portanto estamos bem, ou não, tivemos 70% de votos contra, é pá, se calhar nós temos que fazer aqui qualquer coisa e não chega só a mudar umas coisinhas e fazer uns planos estratégicos todos bonitos num documento de 16 páginas em que lançam a aplicação para 2022. Ainda não tinha falado da aplicação, acho que era importante. Já lá vamos também. João, uma Assembleia Geral a um sábado que pode aqui dar a possibilidade a sócios de outras zonas do país se deslocarem a Lisboa. Achas que isso vai acontecer? Acho que sim. Acho que se vocês querem mostrar, sei lá, eu acho que o Pedro já disse quase tudo e aqui já me canso de falar de Assembleias Gerais e relatórios de contas. Qualquer dia o Sporting tem essas modalidades e não é uma modalidade que eu aprecio muito. Mas é verdade, acho que sim, acho que as pessoas vão, acho que vão votar quem está contra, não é quem está contra esta administração só, é quem está contra a gestão que esta administração está a fazer, vai votar contra, os que estão a favor vão votar a favor, vai ser a regra normal, não vai haver, digo já aqui ao Pedro, ele escusa de esperar por quinta-feira, não vai haver voz para ninguém, portanto vai ser só uma votação, ele não vai haver karaoke para ninguém. E, portanto, vai ser só uma votação, que não há conversa nenhuma com ninguém, está tudo fechado. Se acontecer isso, João, eu espero que as pessoas votem contra, não, e que reprovem o orçamento pela razão injusta, mas para mostrar que isto não é uma ditadura, que isto não é a China, não é Cuba, não é nada, e portanto, se for essa a razão, eu ainda não tinha dito isto tão frontalmente, mas se for essa a razão, como tu dizes, de só votar e os sócios não serem ouvidos, então eu espero mesmo que votem contra, apesar de votarem contra uma coisa que afinal não era o objeto de discussão, mas porque eles têm que aprender de alguma forma. E a desculpa vai ser que vai ser só votar e sair por causa do Covid. Digo já estou a dar aqui em primeira mão a desculpa de quinta-feira. Portanto, que vai ser só circulação, votas, sais. E vais ter que votar em Lisboa. Sim, vais votar em Lisboa, mas tens aqui uma novidade, eu tenho aqui uma novidade, podes ir calçado. Podes ir calçado, ok? É uma novidade. Importante. Portanto, sobre a Assembleia, já dei aqui os meus 3 minutos de humor, mas gostava de falar, e assim metendo a colher, assim, gostava aqui de falar um bocadinho de António Costa e da sua, de fazer parte da Comissão de Honra. É muito rápido. Primeiro, acho que o futebol, a política, peço desculpa, a política, sou apologista disso, e peço desculpa pela minha opinião, mas sou apologista disso, deve estar completamente separada do futebol. Defendo isso em qualquer cargo político. Acho que António Costa tem todo o direito, enquanto cidadão, enquanto homem, ser adepto, sócio, ir votar em qualquer eleição que ele queira, nem que seja da associação do bairro. Neste caso, é para o rival, é para o Benfica, acho que tem todo o direito. Não acha que faça sentido o primeiro-ministro marcar uma posição junto a uma comissão de honra. E porquê? E eu faço a explicar. Isto é muito simples. E qual é esta distinção? Isso é a mesma coisa que eu e o Pedro agora íamos a um striptease e depois chegámos a casa das nossas mulheres e dizemos: olha, nós não fomos como maridos, nós fomos como scouting. Aí tu não íamos jantar a seguir? Nós fomos como scouting, portanto não se consegue distinguir estas duas situações. E porquê? É verdade, não se consegue distinguir estas duas situações. E porquê? Porque só é convidado para uma comissão de honra alguém que tenha um impacto na vida pública. Claro. Ninguém vai convidar o Zé Navalhas do bairro. Nem a ti, para a Comissão de Honra. O que é que vamos ter nas votações? As pessoas vão olhar a Comissão de Honra, João Castro e Pedro Varela. Quem? Quem são estes dois? Para dar médicos, o que é que estão aqui a fazer? Se aparecer lá uma atriz. Obrigada dos likes, por amor de Deus. Agora, se aparecer lá uma atriz, se aparecer lá um cantor, se aparecer lá um juiz. Atenção, que são mais de 500 membros, João. Não é, rapaz, mas lá está, mas são 500 pessoas conhecidas e com uma vida ativa e conhecida. Agora, quem é que vai convidar o Zé Navalhas do bairro, não sei das quantas, para ser comissão? Ninguém. Portanto, quem vai para a Comissão de Honra não vai como homem, vai obviamente pelo cargo que tem e pelo posicionamento social que tem, em primeiro lugar. Depois acho injusto para qualquer outro candidato do Sport Lisboa e ficar à presidência. Portanto, para esses também é injusto, porque obviamente enfraquece logo a sua posição. E depois temos aqui uma questão muito, muito, muito moral e que deve ser vista deste ponto. Obviamente o presidente do Benfica não é culpado ainda de nada, está em vários processos e, portanto, o primeiro-ministro deve sempre diferenciar de casos destes. E sobretudo, se perguntássemos à ministra da Justiça o que ela pensa disso, ela, obviamente, está com uma batata quente nas mãos, porque se houver algum caso que vai ser condenado, ela vai ter que avisar, se calhar, o juiz, tu vais condenar alguém que o nosso patrão, neste caso o primeiro-ministro, apoia. E, portanto, toda esta junção que se faz entre a política de futebol é sempre muito perigosa. E depois ainda temos outro aspecto que eu gostava aqui de ressalvar, que é o seguinte. Vamos imaginar que no futuro essa pessoa é condenada. Como é que fica visto o presidente, o primeiro-ministro, neste caso, dando um apoio a alguém que é condenado? Portanto, e para acabar, só dizer que os políticos são muito rápidos a condenar qualquer acto de Sporting, mas ainda são mais rápidos a apoiar qualquer candidato dos rivais. É, Mariana, deixa-me dizer que uma coisa importante, antes de mandar aqui um abraço para Marrocos, que apareceu aqui um adepto do Sporting, Leão Ferran, que vive em Marrocos e acompanha sempre a atualidade do Grande Amor, portanto um grande abraço também para Marrocos. Um grande beijinho. Acho que nunca tínhamos falado, acho que ainda não tínhamos tido ninguém de Marrocos, mas é sempre bom ver e toda a gente sabe da importância que nós damos muito a todos aqueles que estão lá fora e que sofrem pelo nosso clube. Mas deixa-me dizer só aquilo que o João disse, eu não tenho nada a acrescentar, porque o João disse exatamente aquilo que devia dizer, e é válido para o António Costa, como foi válido no passado para o Rui Moreira, quando apoiou o Pinta Costa, porque são primeiro-ministro, é também o Medina, que é presidente de uma das câmaras, da câmara talvez mais importante do país, o Rui Moreira é uma das, da segunda câmara mais importante do país, terceira, e eventualmente depois depende daqui duas ou três questões financeiras, mas é obviamente uma câmara absolutamente fundamental, e portanto deveria ter tido algum cuidado, não são adeptos comuns, não são pessoas quaisquer, e isso faz toda a diferença, e portanto acho que o João resumiu na perfeição aquilo que achamos. Deixa-me só dizer que sou isto sem clubite qualquer. Porque se fosse claro. Sporting, diria, João, olha, eu estou à vontade para defender, toda a gente sabe que eu sou. Toda a gente sabe que eu sou de esquerda e que muitas vezes até já falei bem do António Costa, mas há coisas que não têm defesa possível. Eu, por acaso, por exemplo, nunca votei nele, mas a verdade é que há coisas que não têm justificação e que não é preciso ir mais do que parecer, é preciso mostrá-lo frontalmente. E já agora aconselho a ler algumas das coisas que se escreveram no Expresso este fim de semana sobre o Rui Pinto, e acho que, nomeadamente o texto da Maria José Morgado, e acho que há coisas muito interessantes. Eu pus no Twitter, se alguém quiser ler, porque está na altura de acabarmos com esta promiscuidade, e isto é válido, eu já disse aqui várias vezes, e nós já falamos isto várias vezes, se for no meu clube é a mesma coisa, e se forem apanhados a roubar no meu clube é para a cadeia, eu estou um pouco marimbando se ele rouba pelo Sporting, pelo Benfica, pelo Porto ou Sporting, corruptos, criminosos, é na cadeia, que eles devem lá estar. Deixa-me só dizer mais uma coisa, que é um abraço para Mas, uma... E não precisam do cartão do adepto. Na cadeia não precisam. Deixa-me dar aqui um abraço para o Marrocos, esse que se chama Jaguar, a pessoa que nos está a seguir, e agradecer até pelos jogadores que já nos deu ao Sporting, neste caso o Saber e o Adji. O Adji, portanto, era um bom jogador. E, portanto, um abraço para o Marrocos e lembrar esses dois grandes jogadores que passaram para o Sporting. Meninos, já vamos com o programa muito, muito longo. Sim, só aproveitar aqui para dar uma nota de que queríamos falar também sobre o cartão do adepto, mas peço-vos que façam isso nas vossas notas finais de uma forma muito breve. E Pedro, começo por ti. Eu sou sempre apanhado aqui na curva e depois despisto-me, mas eu já me despisto tanto ao domingo à noite quando jogo Fórmula 1, agora apanhaste-me aqui na curva, porque eu na realidade não tinha aqui nenhuma nota final, e portanto a minha nota final vai para um tema que eu tenho debatido, eu e o João também teve uma importância num texto que foi agora recentemente publicado pelo João Pedro Cordeiro, no site do antoniotadeia.com, mas é um texto absolutamente fundamental, tem a ver com a luta pelo cartão do adepto. É vergonhoso, a portaria já foi publicada, já há pelo menos 200, eu penso que são 240 cartões que já foram emitidos. O cartão do adepto é uma luta de todos os adeptos, independente das cores que nós defendemos. É fundamental que as pessoas leiam a portaria, vejam aquilo. Aquilo não resolve problema absolutamente nenhum da violência no desporto, que é outra coisa completamente diferente e que deve ser combatida. Há outros métodos. A discussão tem que vir para a rua, os adeptos de todos os clubes têm que se unir num tema absolutamente fundamental. E, portanto, a minha nota final é algo que nos afeta a todos. E eu já o disse no outro programa que já falei aqui, que participo, e disse-o também neste texto, o João também disse outras coisas absolutamente fundamentais, e eu disse-o e volto a dizer, se me obrigarem a ir para ou tirarem um cartão do adepto para ir para as zonas onde eu tradicionalmente, e tu, Mariana, e o João, costumamos ver os jogos em pé e onde nos sentimos bem com outros amigos e nunca causamos distúrbios, se me obrigarem a tirar um cartão de adepto, eu deixo de ir ao futebol. A minha mulher bate palmas, poupo 1.500 a 2.000 euros, que é quanto gastamos por ano numa época desportiva. Em viagens e para trás para a frente. Exatamente. E, portanto, eu deixo... A verdade é que cerveja tem-me pago e eu não me posso queixar. Há sempre uma luta... Sou eu que estou a pagar. Há sempre uma pessoa que nos encontra no estádio e diz, e vocês é que são a malta tal. Pá, um dia destes não vai ser cerveja, é bom nos dar contacto de beisebol na cabeça, mas pronto, para já tem sido cerveja de bola e não é mal. Mas a verdade, e passando ao tema sério, este cartão de adepto, da forma como está a ser lançado, discutido, como foi aprovado, como foi publicado e como está na portaria do decreto-lei do Diário da República, que já foi publicado, é uma vergonha. E já agora, os 240 que foram pedir, se não foi para estudos e para investigação, são uns autênticos burros que não deviam ter nada pedido. É uma vergonha. Um pai com filhos não pode, com menos de 16 anos, não pode levá-los para aquelas zonas que estão definidas. Querem misturar a violência no desporto com grupos organizados e claques e não sei o que mais, distingam as coisas, é perfeitamente possível. Vão ver quantas pessoas ficaram impedidas de ir ao futebol para se apresentarem nas esquadras em dias de jogo de futebol. Se calhar poderiam começar por ir. Vão ver, olha, já falamos no início do programa de exemplos lá fora, vão ver lá fora, vão ver como a Dinamarca falhou, vão ver como falhou na Itália, vão ver como falhou em Inglaterra, vão ver como falhou em inúmeros países a questão do cartão do adepto. E como é possível fazer, tratar da violência no desporto e desta questão do cartão do adepto. E já agora, quem andou a discutir isto? Porque no outro dia eu tive uma discussão amigável dentro daquilo que foram trocas de argumentos com o Miguel Cal, que fez parte da direção de Sporting no Twitter. Vão ver os casos que já falharam nos últimos 10 anos e mais. Vão ver como é que se podem fazer coisas que resolvem verdadeiramente o problema em si, que é para o qual que é a violência do desporto, e não tentem agora achar-nos e partir do princípio, bem, só a quantidade de dados que é preciso dar para preencher o cartão, e o João tem isso aí, é absolutamente ridículo. Quem ficaria contente com aquele conjunto de dados era o Zuckerberg, porque ele, a partir daquilo, ia fazer uma festa com ferramentas a bombar por aí, publicidade forte e feia, que aquilo está de uma forma. Portanto, é ridículo. Os sócios, os adeptos, todos nós de diferentes clubes têm que se unir para que isto, mais cedo ou mais tarde, caia, porque isto não defende absolutamente nada. Ah, e uma coisa que eu ia dizer muito importante, os que discutiram não tiveram em conta, que eu saiba, aqueles que são absolutamente fundamentais, que são os sócios, são os adeptos, são aqueles que vão aos estádios. E a discussão foi tida pelas grandes entidades, por aqueles que estão lá nas suas cadeirinhas e nos seus camarotes, mas que não vão à raiz do problema, que não vão ver o que esta gente, como nós, que andamos nos estádios, passa, e aí são esses que também deveriam ter tido voz nesta discussão desta portaria, e certamente reprovariam este cartão de adepto. Bem, Mariana, o Pedro já disse muita coisa, e eu vou resumir o que eu disse ao João Pedro Cordeiro, que é, isto não passa de uma taxa, fez ao futebol, tens de pagar 20 euros. Mais uma! Mais uma! Portanto, mais uma taxa, não resolve o problema da violência, o Pedro referiu, e eu referi no texto, se quisessem resolver o problema da violência com algo do género, tinham pedido pelo registro criminal às pessoas. O registro criminal não é pedido às pessoas, portanto, e lá, e não é pedido. E eu posso lá colocar, por exemplo, que sou adepto de outro clube. E eles ficam com isso estatístico, eu faço porcaria no estádio e vão dizer, olha, foi o adepto do X-Clube, e afinal eu sou de Sporting. O que é que me impede de mentir na declaração? E depois, eu acho que é anticonstitucional esta sim, eu parto dos dados, eu acho muito estranho. Exatamente. Porque eu, por exemplo, para ir a concertos, não preciso de um cartão de, sei lá, de fã, não preciso de cartão de fã, eu para ir a touradas, não preciso também num cartão que me diga que eu sou pacífico, porque eu posso vir lá com a mania de querer matar os animais todos também, também pode ser assim. Portanto, claro. Isto limita, o Pedro disse, a ida das famílias aos estádios, porque para ir para o estádio, se quiser, por exemplo, o Pedro, se quiser levar o filho dele, vai ter que pagar mais um cartão de adepto, nem sei se pode, depois tem 16 anos, mas tinha que pagar... Não, não tem 16 anos, não pode ir, exatamente. Portanto, o Pedro tinha que ir para a bancada central. Vamos imaginar, isto é muito fácil, eu pus lá no texto, eu e o Pedro queremos ir à Vila de Conde ver o suporte. Não tiramos o cartão de adepto, somos contra, ou o Pedro quer levar o filho. O Pedro, em vez de ir para um sítio em que o bilhete custa 10 euros ou 13 euros, tem que ir para a bancada central e vai pagar 25 euros ele e 25 euros o filho, porque quer ir ao futebol, certo? E não impede o Pedro de ser violento na bancada central. Não, não é mesmo? Na bancada central. O que é que isto impede? Eles querem saber quem é que vai ao estádio e querem tratar da violência, é muito fácil. Eles anexam o cartão de cidadão, o número de cartão de cidadão a cada bilhete. E assim sabem exatamente quem esteve no estádio e identifiquem exatamente a pessoa. Identifiquem as pessoas. Não as deixem ir aos jogos no dia. Claro. Apresentem-se na polícia. Passem. Apresentem-se no tribunal. Façam as coisas como devem ser. Agora, não confundam, é tudo. Agora, uma taxa, um inquérito que não vai servir de nada, que claro. Vai só desvirtualizar tudo o que é ir ao futebol, porque vai ser muito mais difícil ir ao jogo se não tivermos o cartão de adepto. Imagina que à última hora queres ir ao estádio, Mariana. Imagina. E levas uma amiga. Não, e tu amiga, compras o bilhete e a amiga, mas eu não tenho cartão de adepto. E vai uma para cada bancada. Ah, não brinquei com isto. Já, se a sociedade já está da forma como está, esta segregação de ter um cartão de adepto para ir ver um espetáculo onde nós já pagamos e onde existem forças policiais e de segurança. Já pagas a ida do bilhete. Primeiro. Ainda pagas pelo bilhete, mas onde podem de outras formas controlar a violência e é deslegislar contra esses casos, e que o Pedro disse bem, é copiar exatamente o que fizeram em Inglaterra, que acabaram com os hooligans, pelo menos da maneira como estavam, é só fazer isso. Agora, se estamos a voltar e a pôr restrições, e estamos a tentar saber exatamente tudo sobre uma pessoa num inquérito, e só para ter um cartãozinho de adepto, meus amigos, isto é uma antiética palhaçada, e digo-vos, é aquilo que o Pedro disse, por muito que mais nos custe, provavelmente só iremos a jogos quando recebemos um convite de alguém e não precisamos do cartão de adepto, porque de resto, ter que tirar um cartão de adepto para nós, pagar 20 euros, e depois ir para o estádio, e se calhar mais vamos... Mais a viagem, mais o bilhete, mais comida, mais... Não, as pessoas não... Quem fez isto, é como o Pedro disse, quem fez isto nunca foi para aquelas bancadas. Quem fez isso? Nunca foi ao grande... futebol. Nunca foi ao futebol. Nem para aquela bancada, nem para nenhuma. Gostam de estar a comer os seus rissóizinhos, os seus croquetes nos camarotes, na bancada central. Gostam de chegar, arrumar as suas coisas, pôr a sua almofadinha na cadeira, tudo direitinho. Mas nunca foram verdadeiramente adeptos de futebol, de ir às relotes, de estarem com os amigos, beber umas cervejas E reparem, os casos de violência, sabemos muito bem onde se passaram, sabemos muito bem quem os praticou e não vejo nada a ser feito contra isso. Enquanto os adeptos normais querem ir ver só a bola, estar com os amigos, arranjam uma forma de destruir isso. E, portanto, isto é matar o futebol, quanto a mim. E estamos em Portugal e estão mesmo a matar o futebol. Pergunto-vos se existe mais alguma nota que queiram aqui deixar? Ou se posso eu deixar a não, mim? Não, podes deixar e terminarmos o programa. Acho deixar só a nota que faz esta noite, 4 anos, que fomos a Madrid fazer um brilharete em Madrid, precisamente contra o Real, no Bernabéu, onde João Castro, perdemos, sim senhor, mas fomos fazer um brilharete na Europa. Fomos fazer um brilharete na Europa. Fomos, sim senhor, que surpreendemos tudo e todos, contudo poderíamos ter ganho. E agora pergunto eu, quem marcou o primeiro gol? Assim, sendo a Liga dos Campeões, só existe um jogador de Sporting com essa capacidade, que chama-se Bruno César. E, portanto, tenho que dizer que, obviamente, que faz falta. Ele não está no Sporting, porque não estamos na Champions. Ele é um exato. E, portanto, quanto a mim, Mariana, eu vou ter que corrigir, porque isto é contra a minha existência. Corre isso. Não é brilhante nenhum. Perder nunca é brilhante. Perder nunca é, mas o jogo foi incrível e ninguém estava à espera daquele jogo. Tínhamos era outra raça, a verdade é que tínhamos outra equipe, outra raça, e foi o famoso, exatamente, era o famoso jogo do 88 também. Dámos luta, mas a verdade é que pelo menos discutíamos de igual para igual com qualquer equipa e saíamos no final, obviamente tristes com a derrota, pelo menos com a sensação de que, olha, deu gosto de ver lutar. Fizemos o nosso melhor. E isso é que é um problema. E acho que estávamos mais próximo de dar aquele passo de não perdermos sempre contra estas equipas. E se a coisa tivesse continuado, depois descambou. Para pelo menos, exatamente como o Abel diz aqui, pelo menos não saímos envergonhados. Porque, por exemplo, na época passada tivemos muitas vergonhas e mesmo depois noutras épocas de Jorge Jesus também tivemos ali algumas vergonhas, mas é triste, olha. João está doente com a questão do brilharete. Fiquei doente. Até ficou branco, ele está pálido. Branco. Ele está pálido. A lâmpada é muito branca. Tens de pôr uma luz verde, pá, eu tenho um candeeiro verde, olha, estás a ver, isto é verde, que é para não se ver, é um candeeiro verde, que é para não luz verde. Bem, meninos, é verde e branco, né? Claro. Exato, é verdade, é para isso que cá estamos. É para isso que cá estamos e para a semana estaremos novamente. Pedro, obrigada. João, obrigada. Um abraço a todos. Meninos, obrigado a vocês. Um obrigado a quem nos ouve. Boa semana. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Um abraço a todos. Vamos agitar as pernas. Agitem.